E esse é mim, hein? Cê mata o Cio. Ela falava que ia pra casa das amigas, mas na verdade ia ver o amante. Postava foto de biquíni no Facebook, ao lado dos primos, sei que não é. Mas quando ele descobriu que tava tomando era gaia, aí que a ficha caiu. Hashtag partiu, a sofrência começou. Chora, corno, vai confiar na mulher de novo. Chora, corno, se vacilar leva gaia de novo. Chora, corno, vai confiar na mulher de novo. Chora, corno, se vacilar leva gaia de novo. Alô, grupo Tempo da Sofrência e grupo Chapéu de Couro, tamo junto, hein? Ela falava que ia pra casa das amigas, mas na verdade ia ver o amante. Postava foto de biquíni no Facebook, ao lado dos primos, sei que não é. Mas quando ele descobriu que tava tomando era gaia, aí que a ficha caiu. Hashtag partiu, a sofrência começou. Chora, corno, vai confiar na mulher de novo. Chora, corno, se vacilar leva gaia de novo. Chora, corno, vai confiar na mulher de novo. Chora, corno, se vacilar leva gaia.